Então, é importante, né, a gente bater esse papo, né, para que as pessoas possam conhecer mais a gente, né? Esse vídeo, né, que eu estou colocando aí, que nós sabemos muito pouco, né, sobre o universo, né, é necessário que a gente entenda que o nosso planeta é um planeta muito bonito. Né? Existe uma humanidade aqui inteligente, né? Encarnada e desencarnada. Né? Nós sabemos que nós não somos provenientes deste planeta. É muito difícil ter um espírito aqui. São muito poucos espíritos que só estiveram aqui. A maioria veio de outros mundos. A maioria dos espíritos que estão aqui encarnados vieram de mundos mais primitivos. Existem mundos primitivos em que espíritos de lá são mandados para cá para evoluírem um pouco mais, para ter o contato com essa humanidade aqui, que para eles é bem mais evoluída, para eles poderem ter a oportunidade de evoluir um pouco mais. E tem muitos que foram exilados de outros mundos. Existem espíritos que evoluíram muito na parte intelectual, né, no, nos conhecimentos, mas acabaram usando mal esses conhecimentos e precisaram ser deportados para cá, para esse planeta primitivo. E existem também espíritos muito evoluídos moralmente e intelectualmente que vieram encarnar aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade, né? Eles não foram exilados, eles vieram por amor, né? Como missionários, né? E nem sempre esses espíritos estão dentro das religiões. Eles podem estar em outros âmbitos, podem estar na parte da educação, né, para trabalhar na educação, outros na parte da medicina, outros na parte da engenharia, né, outros na parte da arquitetura, né. Então nem sempre é nessa parte espiritualista, né, para falar de plano espiritual. A plataforma de oração, né, esse canal aqui foi aberto com o intuito de esclarecer as pessoas com relação à realidade espiritual. Tá? Porque tem muita gente que não tem os conhecimentos que são trazidos aqui. Para muita gente, os conhecimentos que são trazidos aqui são novos. A pessoa nunca teve contato com aqueles conhecimentos e está ajudando muita gente, né? Quem já tem os conhecimentos, maravilha, muito bom, né? Mas tem muita gente que não tem, né? Então a gente é necessário que os médiuns aqui, todos os médiuns aqui estudam, né? Nós estudamos, é necessário que o médium estude para que possa trazer os conhecimentos, né? Porque um médium que não estuda nada, como é que ele vai trazer os conhecimentos, né? O nosso espírito pode até ter os conhecimentos, mas nós estamos no esquecimento, né? É necessário que a gente estude. Qualquer espírito, mesmo que seja um espírito muito evoluído que encarne aqui, ele entra no esquecimento. Então, mesmo que ele traga muitos conhecimentos de lá de onde ele veio, ele está no esquecimento quando ele mergulha nesse corpo denso. Então, ele tem que estudar. É claro que quando ele começar a estudar, gente, a visão dele vai ser muito mais ampla. Ele vai enxergar aqueles conhecimentos. Vamos supor, ele pega um livro dos Espíritos para ler, ele vai enxergar aquilo ali de uma forma muito mais profunda do que outras pessoas. Tem gente que vai estudar aquele livro ali e vai interpretar tudo ao pé da letra, não vai expandir a consciência, vai ficar numa visão doutrinária, dogmática, numa visão estreita. Por quê? Porque a pessoa não tem evolução espiritual suficiente, o espírito daquela pessoa não tem evolução espiritual suficiente para compreender o que está escrito ali. Então, quando um espírito muito evoluído, encarnado, lê aquele livro dos Espíritos, a visão dele do livro dos Espíritos vai ser totalmente diferente de um espírito encarnado que não é muito evoluído. Então, ele vai enxergar de uma forma muito mais ampla, porque os conhecimentos já estão no espírito dele. Ele só está relembrando. Então, ele enxerga de uma forma muito mais expandida. Mas, mesmo assim, ele não tem todo o conhecimento do universo, né? Mas pode ajudar muita gente. Pode ajudar muita gente a evoluir. Aqui na plataforma de oração, no caso eu, Pedro, eu não defendo nenhuma doutrina, não defendo nenhuma religião, até porque eu não tenho religião, tá? Eu não defendo nenhuma doutrina, eu respeito todas as religiões são lindas. O problema é que o que alguns religiosos estão fazendo da religião, esse é o problema. Não são as religiões. É o que alguns religiosos estão fazendo das religiões, tá? É o que alguns espíritas estão fazendo do espiritismo, é o que alguns evangélicos estão fazendo da religião evangélica, é o que alguns católicos estão fazendo da religião católica, que é linda, é o que alguns umbandistas estão fazendo da Umbanda uma bagunça, uma religião linda que Jesus trouxe, estão fazendo uma bagunça. Então é disso que nós falamos aqui, não é das religiões, é o que alguns religiosos estão fazendo das religiões, inclusive os universalistas, tá? Inclusive universalistas. Muita gente diz que tem a consciência expandida, mas até quando? Até que tamanho que está essa consciência expandida? Existem vários níveis de consciência expandida, tá? Muitos aqui podem ter a consciência expandida muito mais do que a maioria do planeta, mas qual é o nível dessa consciência expandida? Só vai até um certo ponto. Pode vir um outro do universo com uma consciência muito mais expandida. E aí esse que diz que tem a consciência expandida, quando se deparar com outro que tem a consciência muito expandida, esse outro vai achar que aquele é maluco, porque a consciência dele é muito mais expandida, porque é fora da compreensão de outros. Existem alguns que têm a consciência tão expandida que é fora da compreensão de outros. Aí é visto como louco, como foi com Jesus e como foi com outros, como foi com Chico Xavier, que tinha uma consciência muito expandida. E ele, inclusive, tu percebe que ele não falava muitas coisas, porque na época não iam compreender. Ele dava uma segurada. Ele segurava. Porque se ele falasse, ia dar problema. Então ele segurava, né? Ele tinha uma consciência muito expandida pelo espírito dele ser quem ele é, né? Então aqui, uma das coisas que nós estamos trabalhando é para a união de todas as religiões, todos os religiosos, né? A gente está trabalhando para isso, para que todos se unam, para acabar essa separação, né? Esse preconceito de uma religião com outra, essa briga de um religioso com outro por causa de pontos de vista diferentes, né? Isso não tem nada a ver. Cada um pode continuar com o seu ponto de vista, mas sem um atacar os outros, sem brigar, sem um fazer maledicência com o outro, sem debochar do outro, respeitar cada um a opinião do outro, né? Mas sem briga. Por exemplo, aqui vem um umbandista e um espírita. O espírita vai dar a opinião dele. Aquele umbandista vai dar uma opinião diferente. Eles vão falar: olha só, eu não concordo com você. Isso aí que você está falando, eu acho errado, porque eu enxergo dessa forma aqui. O que que o umbandista tem que falar? Beleza, irmão, tranquilo, não tem problema. Nós vamos continuar aqui juntos, trabalhando, nos amando. E não tem problema se a tua opinião é diferente. Eu respeito a tua opinião, você respeita a minha. É isso que é o legal, né? Mas aquele espírita, por exemplo, ele não vai deixar de falar as coisas que ele tem que falar. Por exemplo, ele pode falar para o irmão umbandista assim: olha só, isso aqui que você faz, esse ritual aqui que você faz, eu não acho necessário. Não é necessário, não precisa disso, tá? Esse ritual é muito primitivo, não necessita disso. A própria Umbanda está dizendo que não precisa disso. São os religiosos que criaram isso, são os adeptos que criaram. A Umbanda mesmo, de verdade, não tem essa situação aqui. Estou falando um exemplo, tá? Não tem essa situação, não precisa. Aí um bandista vai ficar com raiva daquele irmão espírita porque ele disse que não precisa tal situação? É só uma opinião dele. Não precisa. Mas não deixa de ser amigo. Ele dizer que aquilo não precisa não é preconceito. Não é preconceito. Preconceito é outra coisa. Seria se ele tomasse um outro tipo de atitude, tá? Ele dizer que tal ritual não precisa na religião tal não é preconceito. Ele está sendo sincero, ele está expondo uma opinião dele. Não está atacando ninguém, não está ofendendo ninguém. Ele só está dizendo que aquilo não é mais necessário. Akhenaton fez isso. O pessoal era muito ligado a vários rituais, muita matança de animal e tudo mais, né? Estou dando só um exemplo, tá? Naquela época tinha muito sacrifício, né, de animal. Eles adoravam vários deuses, né, várias estátuas e tudo mais. E o Akhenaton falava: só existe um Deus, que é o Criador de tudo. E ele não é uma estátua. Só que eles tinham dificuldade de entender um Deus abstrato, que eles não conseguiam ver, eles tinham dificuldade disso, porque eles queriam pegar no Deus. Eles queriam ter o que pegar, o que segurar. Demonstrando assim a primitividade deles, né? Então Akhenaton tentava esclarecer isso, né? Que não precisava matar os animaizinhos e tudo mais, e várias outras coisas, e não compreenderam, né? Não compreenderam Akhenaton, porque o Akhenaton, a visão dele estava muito além daquela época, né? Estava muito além daquela época. E a espiritualidade sempre vai enviar alguém que está com uma visão muito além da época, daquela humanidade e daquela época. Por exemplo, aqui no ano 2000, a espiritualidade vai enviar alguns espíritos que têm uma visão muito mais expandida, muito além atemporais daquela época. No ano 3000, eles vão fazer a mesma coisa. No ano 4000, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão enviar algum espírito que tem uma visão ainda mais expandida do que toda aquela humanidade. Para quê? Para que haja evolução, para que haja crescimento sempre. Tá? E muita gente não compreende isso, né? Aí essas pessoas que vêm com uma visão muito mais ampla, muito mais expandida, são vistas como loucas, como maluco, né? E tudo mais, e não tem nada a ver, ele só tem uma visão mais expandida. Mas não tem todo o conhecimento do universo. Eu, Pedro, não tenho. Tem coisas que as pessoas perguntam para mim, eu falo, cara, não sei, não sei. Não sei não, não tenho esse conhecimento não. Entendeu? Várias vezes, entendeu? Assim como eu posso errar também. Né? Se eu errar alguma coisa aqui, vocês podem me corrigir. Eu vou aceitar, não vou ficar furioso com ninguém, não. Porque eu não tenho todo o conhecimento do universo. Eu estou aqui para ajudar e também ser ajudado. Porque eu aprendo com outros. Né? Tem outros que têm muito a me ensinar. Eu também aprendo com muita gente. Eu próprio já vi alguns vídeos no YouTube de alguns espiritualistas, uns vídeos maravilhosos. Que eu aprendi bastante, porque os vídeos também são estudos. Vou dar um exemplo. Tem gente aí que já leu o livro de Urântia todo. Já leu, estudou o livro de Urântia todo. Eu não estudei o livro de Urântia. Eu li só algumas páginas. Eu não tenho conhecimento do livro de Urântia todo. Eu só li algumas páginas. Tá? Então tem muita gente aí que já estudou o livro de Urântia muito mais do que eu. Então essas pessoas vão me ensinar. Não sou eu que vou ensinar para elas, são elas que vão me ensinar. Eu não estudei o livro de Urântia todo. Já viu a grossura do livro de Urântia? A página é fininha, parece Bíblia. Aquela página que tu tem que virar com cuidado danado, senão rasga. Ele é grande, as letras são pequenas. Cara, ele é muito grosso. Aquilo ali é um livro para a vida. Para a vida inteira. Aquilo ali é pior do que a Bíblia, cara. Não dá para colocar aquilo ali tudo na cabeça, não. É muita coisa. Tem que estudar devagarzinho, entendeu? Eu li umas 20 páginas do livro de Urântia, quando eu fui ver a hora, eu falei, caraca, passou essas horas todas. Porque eu li bem devagar, né, com atenção, eu senti muita coisa. Porque eu me conecto muito, quando eu leio, eu me conecto, tá? E quando eu leio, eu me conecto muito com a espiritualidade e vem as informações na minha mente, vem o que está ali e vem outras. E eu começo a ver também universo, começo a ver um monte de coisa. Eu me conecto. E aquele livro ali, eu senti muitas coisas boas vindo dali. Né? Eu li muito pouquinho. Né? Então, gente, nós precisamos entender isso, que os espiritualistas, tá? Eu e muitos outros por aí sérios, que tem muita gente boa, nós não sabemos de tudo, nenhum de nós. Nós estamos aprendendo. Tá? A gente tem um conhecimento muito pequeno do universo, gente. É muito pouco. Eu sei que a gente tem um conhecimento rico aqui. Quem estudar tem um conhecimento rico. Tem bastante coisa. Só que com todos esses livros é maravilhoso, é maravilhoso. Mas, gente, tem muito mais. Muito mais. Que se for falado de uma forma mais profunda, mais científica, a gente não vai entender nada. Se um espírito como esse que veio aqui, canalizou comigo, que incorporou em mim, o Ananael, um querubim, né? Querubim é um modo de dizer, né? Um nome religioso, é um modo de falar de um espírito muito evoluído, né? Muito mais antigo do que todos nós, né? Pô, o cara tem 3 vezes a minha idade, né? Do meu espírito. Então ele sabe muito mais. Se esse espírito fala de uma forma mais profunda, de acordo com os conhecimentos que ele tem, a gente não ia entender nada. Nada do que ele ia falar. Tá? Então, a gente tem que ter aquela humildade de que nós não sabemos nada. A gente está aqui para ajudar uns aos outros. Os espíritos superiores, eles mostram para a gente o caminho, eles instruem tudo mais, mas cabe a gente correr atrás daquele caminho lá. Eu gosto de ser bem sincero, né, nessas situações. Eu não gosto de, por exemplo, a pessoa... Tudo que me pergunta, eu sempre tenho uma resposta para dar. Não. Se eu não souber, eu sou bem sincero. Não sei. Não sei. Tá? Não sei. porque é muita coisa. E eu estudo há pouco tempo, tá? Até os 35 anos de idade eu levei uma vida normal. Eu estudo os livros espirituais, bota aí uns legal mesmo, uns 4 anos. Uns 4 anos. É muito livro, gente. Vocês já viram quantos livros o Chico Xavier psicografou? Uma encarnação inteira não dá para ler aquela quantidade toda de livros, uns 500 livros. É muita coisa, senão você não vive. Tá? É claro que eu procuro, todo o tempo livre que eu tenho em casa, eu procuro estar tá sempre estudando, né? Estar tá sempre lendo alguma coisa. Porque é importante que o médium esteja sempre lendo alguma coisa, porque quando o espírito incorpora na gente, a gente tendo um conteúdo no arcabouço mental, fica mais fácil para o espírito falar algum assunto espiritual. Né? Quando o médium não tem nada no arcabouço, fica complicado para o espírito. Tá? Porque eles estão incorporando na gente agora de uma forma consciente, totalmente consciente, tá? Pelo menos comigo, totalmente consciente. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu fosse um terapeuta. Terapeuta assim, que já tem vários anos de estudo. Se um espírito incorporar em mim, vamos dar um exemplo aí, vamos botar aí um Exu Caveira incorporar em mim, ele vai usar os meus conhecimentos que eu tenho de terapeuta para ajudar as pessoas. Ele vai acessar meu arcabouço mental e vai usar. Vamos supor que eu seja um poeta. Eu sou um poeta bom. Ele vai usar os conhecimentos que eu tenho de poesia. Ele vai falar bonito, vai falar um monte de coisa bonita da poesia. É desse jeito que a espiritualidade trabalha. É claro que eles trazem as coisas novas, trazem coisas dele, com certeza. O que eu estou querendo dizer é que os conhecimentos do médium ajudam muito a manifestação deles. Você viu o que o Ananael falou aqui? Viu o que ele falou como é que é o planeta dele? Eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha. Tu viu que ele falou que lá não tem noite? Que fica iluminado o tempo inteiro? Eu não tinha esse conhecimento, não. Tu viu o que ele falou do Sol? Que o Sol é uma representação, é um fractal de Deus? Ali é como se fosse Deus de cara para eles ali, 24 horas por dia. E falando com eles, eu vi na tela mental quando ele falou, o Sol canta para o planeta inteiro. É um louvor de Deus, uma música celestial lindíssima, que não tem aqui na Terra. E essa música, ela não é só cantada, ela emana uma vibração para os espíritos que estão lá. E eles sentem. Tá? Eu vi. Ele me mostrou na minha tela mental, os querubins tudo lá, assim, em contemplação com o Pai. E sentindo aquelas vibrações de amor 24 horas por dia. É um mundo celeste, gente, que está no livro dos espíritos, mundos celestiais. É acima do ditoso. E a gente está muito distante disso. Vocês têm noção do que é um mundo desse? Celestial, onde não existe o mal, só reina o bem pleno, o amor pleno. Não existe. Lá. Não, ninguém esconde nada de ninguém. Eles vivem puro corpo átmico. Então os pensamentos deles são todos abertos para todo mundo ouvir. Eles são todos interconectados uns nos outros. É uma forma de vida que é incompreensível para a gente. Nós não vamos entender isso. Não tem paixão nenhuma, não tem vício nenhum. Ali é contato direto com Deus. É como se eles vivessem dentro de Deus, em alegria plena, direto. Eles são pura luz, eles não têm nem forma. Eles não têm dois braços e duas pernas, não, uma cabeça, um tronco, não. É luz pura, é corpo átmico, gente, que eles vivem. É luz. É claro que se eles quiserem plasmar uma forma, eles vão plasmar. Se eles quiserem plasmar a forma de um homem com dois braços, duas pernas, uma armadura de ouro toda bonitona, cheia de pedras preciosas, um cabelo louro, bonitão, cheio de luz, eles podem fazer isso. Tá? Pode se mostrar como uma ave de luz linda, tipo uma fênix no universo gigantesca, cheia de luz. Eu já vi isso, eles já se mostraram para mim dessa forma. Eu já vi isso. Eu já vi. Entendeu? Por que que eles vêm e falam tudo isso? Para botar inveja na gente? Para a gente ficar com água na boca? Não. Eles fazem isso para a gente crescer, para estimular a gente evoluir. É como se eles dissessem, cara, evolui. Tu vai chegar aqui. Que tu vai ser um dos nossos. Aquilo lá não é inalcançável, não, gente. Nós vamos chegar lá. Eles já foram igual a gente. Eles já foram igual a gente, eles já encarnaram, já cometeram erros, já tiveram paixões, já tiveram vícios. É que eles evoluíram muito, eles são muito antigos. Vamos supor, teu espírito tem 3 bilhões de anos de existência, desde que foi criado. O do cara tem 15. O cara tem 15. É muito mais. E não são milhões, são bilhões de anos. É muito tempo. É muito tempo. Imagina o conhecimento que esse cara não tem do universo. Conhecimento da ciência espiritual que um espírito desse tem. É fora da nossa compreensão. Muitos mentores espirituais nossos, que são evoluídos, mas estão muito distantes desses espíritos, eles não compreendem esses espíritos. Esses espíritos têm que ir lá com maior paciência, falar na linguagem que eles entendem, tudo mais. Nossos mentores. Vocês acham que Chico entende esses espíritos? Chico Xavier? Bezerra de Menezes? Não. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, está muito distante da evolução de um querubim desse. Um querubim desse é muito mais iluminado, muito mais evoluído, não tem nem comparação. Chico Xavier é como se fosse uma formiga, uma ameba do lado de um espírito desse. Chico Xavier, que as pessoas tanto veneram aqui como um deus, Bezerra de Menezes, não chega nem perto da evolução de um espírito desse. Quando Chico falava que era uma formiguinha, ele não estava sendo modesto. Ele estava falando a verdade. Por quê? Porque ele tem a visão do universo. Eu digo a mesma coisa. Eu sou um lixo, sou uma ameba no universo. Eu, Pedro. Eu sou um protozoário. Sou um protozoário no universo. Igual esse espírito, gente, não é só um planeta que tem celestial. Tá? São muitos, são vários outros. Olha o tamanho do universo. São vários outros. E nesses planetas podem habitar milhões ou bilhões de espíritos. Ou até trilhões. Poxa. Eu sou o que na frente deles? Nada. Nada. Tem muito que aprender. Entendeu? Esses caras não encarnam mais. Não caem. Já perderam os corpos todos. Já perdeu o corpo astral. Já perdeu tudo. Está só no átmico. Está muito distante. Mas não é impossível eles se manifestarem num médium. Não, não é impossível. É só estabelecer sintonia. Isso está no livro dos médiuns. Está lá. Os espíritos puros podem se manifestar? Está no livro dos médiuns. Podem. É raro, mas podem. Só que ele disse que era raro no ano de 1800 e pouco. Nós estamos em 2023. Quem são os espíritos que estão encarnando aqui hoje? Vários espíritos que têm sintonia com eles. Na época de 1800 e pouco, na época que foi trazido o Pentateuco, esses espíritos não estavam aqui em grande quantidade. Por isso era raro um espírito desse se comunicar num médium. Era raro. Por quê? Os espíritos evoluídos não estavam encarnados aqui. Eram poucos. Era Kardec, mais um gato pingado não sei aonde, mas eram poucos. Tá? Mas agora, em 2023, tem vários espíritos evoluidíssimos encarnando aqui nesse momento de transição planetária, gente. Espíritos que estabelecem sintonia com eles, sim. E são médiuns, encarnados aqui, são vários, que estabelecem sintonia com esses seres. Então, por que que eles não vão canalizar ou incorporar? Ele não canalizou comigo, não, ele incorporou de uma forma totalmente diferente que não está em livro dos médiuns. Ele me mostrou, eu não entendi direito. Tá? Não é um acoplamento, não é um acoplamento. Eu vi ele se ligando a cada átomo do meu espírito, eu vi. Ele se ligando a cada átomo, ele entrando em cada átomo do meu espírito. E é como se ele estivesse fazendo uma fusão comigo. É uma forma de incorporação totalmente diferente e que nenhum médium daqui, nenhum espírita tem conhecimento, nenhum bandista, nenhum universalista tem, porque isso não está nos livros. Ele me mostrou a forma que ele incorporou em mim. Tá? E não me destruiu. Tá? Isso não existe. Ele sabe controlar a energia dele. Ele tem conhecimento científico espiritual para controlar a energia dele e não me destruir. Tá? Isso aí é uma visão estreita, falar isso. Ah, vai te destruir, é uma energia muito forte. Não. Isso é visão estreita. Isso é colocar limite no agir de Deus. É colocar limite para Deus. Ó, Deus, você não pode fazer isso aqui não, porque de acordo com a minha doutrina está errado. Espera aí, né? O que que vale? A sua doutrina daqui, do planeta Terra, ou a doutrina de Deus? Né? Então, e nós não sabemos nada. Mas o Espírito veio aqui para dar um incentivo para a gente crescer mais. Porque nós vamos chegar lá. Só que o que que ele quis dizer? Você quer chegar em, vamos dar um exemplo aí, 1 bilhão de anos, ou você quer chegar em 10, 20, 30 trilhões de anos? Eu quero chegar em 1 bilhão. Eu quero chegar em 1 bilhão. Eu não quero chegar em 1 trilhão, não. Porque a pessoa pode chegar mais rápido ou demorar muito. Demorar tanto que vai parecer que é nunca, vai parecer que é uma eternidade. Só depende da gente, cara. Depende da gente. Então, a gente aqui, pelo menos eu, Pedro, não defendo nenhuma doutrina, porque eu não tenho religião, mas respeito todas as religiões. Eu entendo o momento que a humanidade desse planeta está, eu entendo isso, porque eu tenho uma visão de outros mundos, tá? E a planeta Terra está muito distante de uma humanidade evoluída de verdade, porque a humanidade evoluída de verdade, dentro dessas humanidades, não existe religião, não tem. Religião é coisa de planeta primitivo, tá? Humanidades primitivas é que precisam de religião e de rituais. Me desculpe, não é preconceito, mas é a minha opinião e é a visão que eu tenho de espiritualidade. Religião e rituais é coisa de humanidades primitivas. Totalmente primitivas, tá? Porque espíritos que já têm conexão total com Deus não precisa de religião e nem de ritual. Me desculpe, mas não precisa, tá? É conexão com o Pai direta. Não precisa de ritual e religião. É falar com Ele direto, tá? Mas eu entendo que nesse planeta aqui são necessárias ainda as religiões para muita gente. Muita gente precisa da religião. Tem muita gente que precisa estar dentro de um templo espiritual, né, para poder estabelecer conexão com Deus. Eu estabeleço conexão com Deus em qualquer lugar, dentro do mar, mergulhando, andando de moto, tomando banho, qualquer lugar eu entro em conexão com Deus, tá? E não é difícil, isso aí qualquer um pode fazer, não é privilégio para ninguém, não é privilégio para ninguém, tá? E isso não faz ninguém de ninguém melhor do que ninguém, tá? Porque todos nós somos iguais. Esses seres vêm aqui, eles falam, todos nós somos iguais. O que existem são níveis evolutivos diferentes, tá? Uns são mais evoluídos do que outros, outros são mais antigos, então eles tiveram a oportunidade de evoluir mais, porque vamos supor, você vai comparar um espírito que tem 1 bilhão de anos de existência com um espírito que tem 1 trilhão de anos de existência. Olha a diferença de idade. O cara que tem 1 trilhão, ele teve muito mais tempo para crescer, para evoluir. Ele não é melhor do que o outro, ele só é mais antigo e mais evoluído. Ele não é melhor, tá? Esses caras veem a gente como irmãos, mas você vê que eles exortam, eles falam a verdade. Vocês viram como é que o Ananael falou? Muita gente vai achar que o que ele falou foi esculacho. Não foi esculacho. Ele falou a realidade dessa humanidade aqui. Se vocês lerem um livro de Ramatiz, Ramatiz fala a mesma coisa. De Ercílio Mais, os livros de Ercílio Mais, vai lá ver o que o Ramatiz fala da humanidade daqui do planeta. Dá uma lida só em algum livro dele. Tá? Lê lá, Fisiologia da Alma, de Ercílio Mais, para vocês verem como é que o Ramatiz descreve essa humanidade aqui. Tá? Não é esculacho. Ele só está falando a verdade. Tá? É claro que aqui tem pessoas boas. Tá? Mas o que é bom? Qual é o nível de bondade? As pessoas boas daqui têm o mesmo nível de bondade que um querubim desse? As pessoas boas daqui? Vocês conhecem pessoas boas, não conhecem gente boa? Eu já conheci muita gente amorosa, fraterna, mas esse nível de amor e fraternidade dessa pessoa, que é muito boa, é o mesmo nível desse querubim? Não. O nível de bondade dele é incompreensível para todos nós. Vocês sabiam disso? O nível de bondade dele, nós não compreendemos o amor dele. Não compreendemos. Nós estamos muito distantes de compreender. Olha que é o amor do cara. Se ele chegar aqui e emanar todo o amor dele para vocês, vocês caem desmaiados, vocês não vão aguentar. Desmaia com a frequência vibratória dele elevadíssima, vocês não vão aguentar. Isso se ele emanar o amor todo que ele sente dele para todos nós, para mim, para vocês, né? Quando eu digo vocês, eu também estou incluído, tá? Para mim, para todos nós. A gente desmaia, a gente cai desmaiado no chão, não aguentamos o nível de amor que ele tem dentro dele. É tanto amor que a gente não aguenta. Não aguenta. Não aguentamos. Essa potência de amor que um espírito desse tem, não aguentamos. Tá? Amor não é uma coisa ruim. Mas o amor pode ter uma potência tão grande que nós não vamos aguentar. Tá? Então, a plataforma de oração está aqui para isso, para dizer para vocês que Deus existe, sim. Que os espíritos existem, de vários níveis evolutivos, que seres humanos de outros mundos existem, de vários tipos, várias raças, várias formas de vida, várias culturas diferentes, e que nós somos só mais uma humanidade no universo na frente de muitas outras. Tá? Mais uma. E a humanidade daqui não está preparada para um contato em massa com seres extraterrestres. Não está. Não está. Não tem maturidade para ter contato com uma humanidade mais evoluída extraterrestre. Não tem. Não tem maturidade. Porque muita gente ia se matar, muita gente ia atirar para cima deles, muita gente ia fazer loucuras por aí. Ia ter muito, muito religioso fanático aí fazendo loucuras, tá? Iam acabar com o planeta, não eles, a própria humanidade. Ia ser o caos aqui. Não estão preparados, tá? Não estão preparados. Por isso que eles não se mostram dessa forma extremamente ostensiva. Não se mostram. Se mostram para alguns que já estão preparados. Alguns contatados que já estão preparados, tá? É a única coisa que dá para fazer. Para a humanidade toda não dá. Vai lá fora. Vai num bar. Fala de extraterrestre no bar. Fala. Fala na sua família, para sua mãe, seu pai. Fala de extraterrestre para eles. Fala de extraterrestre para o seu irmão, para sua irmã, para o seu amigo. Fala. Fala de extraterrestre para eles, para vocês verem o que vai acontecer. Vai chamar vocês de maluco, que vocês têm que se tratar. Olha o nível de expansão de consciência pequeno. Está dentro de um planeta, o universo está aqui na cara dele, está vendo estrela, está vendo sol, está vendo tudo, e não acredita em extraterrestre. Só enxerga o planeta Terra. Então vocês veem que o nível consciencial da maioria dessa humanidade aqui é muito pequeno. Muito pequeno. Tá? É muito pequeno. A visão é muito estreita. Eu vejo alguns vídeos, algumas coisas assim, e é entristecedor. De gente assim muito doutrinária, muito, muito ortodoxa, né? Alguns espíritas ortodoxos, alguns umbandistas ortodoxos. Não é a religião, tá? São esses religiosos. Tá? A religião não tem nada a ver com a história do que eu estou falando. São alguns religiosos, tá? De várias religiões. E dá tristeza, gente. Dá tristeza. Eu falo, gente, quanta limitação. Eu fico olhando assim, meu Deus, quanta distância de ti, Pai. Quanta distância essas pessoas estão de ti. Quantos limites que eles colocam no teu agir e no teu mover. Quantos limites que eles colocam no teu poder infinito. Eu falo isso com Deus. Eu falo isso com o Pai. Quanto limite, quanta ignorância, quanta limitação. É entristecedor. É entristecedor. E não adianta você tentar explicar, porque a visão é totalmente limitada e a pessoa está tão inserida naquele sistema de crenças, naquela forma de interpretar e de ver as coisas, que ela não vai aceitar a sua opinião. Não vai aceitar. E esse conflito, ele é normal no universo, dentro de planetas de provas e expiações, esse tipo de conflito é normal, porque isso não acontece só aqui na Terra, isso acontece em vários outros planetas que estão passando pelo mesmo momento que a Terra está passando. Agora, se você for num mundo ditoso e mandar alguém muito além daquela humanidade ditosa, não tem esse problema. Por quê? Porque os seres humanos, os espíritos que estão em planetas ditosos, eles já estão abertos a tudo que é novo, eles sabem que no universo tem muito mais. Então, tudo que vier de novo, eles vão aceitar. Não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter nada disso. Eles vão aceitar tudo que vier. Mas num planeta como o nosso, extremamente material, extremamente materialista, né? Incrédulo, uma humanidade extremamente incrédula, totalmente distante de Deus, então vai ter esse tipo de problema. Pessoas que nunca tiveram experiência espiritual nenhuma, vivem uma vida completamente material. Porque não pensem vocês que muitos desses religiosos, da religião que for, não pensem vocês que eles sabem tudo, eles não têm nem experiência espiritual nenhuma. Eles falam que eles estudaram do Pentateuco de Kardec, por exemplo, daquela forma deles estreita de ver, daquela forma limitada, sem experiência, sem vivência. Aí você diz que teve um desdobramento, eles chamam de loucura. Você fala que teve um desdobramento com preto velho, você fala que teve um desdobramento que você foi em corpo mental para um outro planeta e viu seres extraterrestres, ele vai falar que você é louco. Por quê? Porque a visão dele é extremamente estreita de espiritualidade. Ele estuda sobre a pluralidade dos mundos, mas ele não aceita nada que vem de outros mundos, se você contar. Mas estuda a pluralidade dos mundos. Vai entender? Será que não entende que em corpo mental você pode ser levado num outro planeta? Pode. O cordão de prata, ele tem um limite, tá? Só que o cordão de prata, ele liga o corpo astral ao corpo físico. Só que dentro do corpo astral, tem um corpo mental. E esse corpo mental pode ir muito mais longe. Tá? Ele pode te desdobrar em corpo astral, numa distância muito longa, parou aqui. Não posso ir mais que isso, senão o cordão de prata vai arrebentar. Então agora vamos desdobrar ele em corpo mental superior. Vai. Vai mais longe. Vai bem mais longe. Corpo mental superior só pode ir até aqui. Então vamos mandar ele agora em corpo búdico. Vai mais longe. Qual é a distância? Pode ir até para outro universo. Então dá para ver muita coisa, né? Desdobrado. Dá para ver muita coisa desdobrado. Aí esses caras ortodoxos, que não têm conexão nenhuma com Deus, tá? Só tem a doutrina na cabeça, e ainda por cima interpretada de uma forma totalmente estreita, vai dizer que é loucura. Não tem conexão nenhuma com o Pai. Não tem espiritualidade nenhuma. Não tem mediunidade aguçada. Não tem paranormalidade. Não tem evolução espiritual. Não tem expansão de consciência. Vai entender? Não vai entender. Só tem a doutrina na cabeça. E ainda não tem evolução espiritual suficiente para compreender o que está escrito. Não vai entender nada. Vai interpretar daquela forma extremamente ortodoxa, estreita, totalmente estreita, totalmente distante da realidade do espírito. Não vai entender. Tá? Não vai entender. Então nós estamos aqui não porque somos melhores, são vários. Sou eu e muitos outros por aí. Tem gente boa no YouTube. Tem gente muito boa. Ouçam essas pessoas, mas elas não sabem tudo. E eu não concordo com tudo que eles falam, mas são bons. E eu não deixo de assistir só porque eu não concordo com uma coisa ou outra. Porque tem gente aí que eu concordo com aquela pessoa 90%. Eu não concordo com 10%. Só porque eu não concordo com esses 10%, eu vou deixar de assistir aquela pessoa? Eu estou pegando os 90% que eu concordo. Os 10% eu tiro. Não existe isso. Não vou assistir porque eu não concordo com isso. Tira isso e ouve as outras coisas. Porque o cara tem 90% de coisas boas que você concorda. Concordo só com 20%. 80% eu não concordo. Tiro os 80% e pego os 20%. Vai deixar de assistir o cara? Pega os 20% que tu concorda e os 80% tira. Mas presta atenção nos 80% que ele fala. Porque o que ele pode estar falando pode ser verdade. Você não concorda, mas é a sua opinião. Mas não quer dizer que a sua opinião é a certa. A sua opinião não pode constituir lei. Esses 80% dele que não concorda, que tu não concorda, dentro desses 80%, pode ter ali uns 40% que ele está falando a verdade. Mas você não concorda, de acordo com o teu sistema de crenças. Você pode não concordar agora e daqui a um tempo. Daqui a alguns séculos, milênios, você vai concordar com o que ele fala, que você não está preparado para aqueles 40% lá. Você não está preparado. Aí você não concorda, não tem problema. É assim que funciona, gente. Não é brigar com os outros, escarnecer, zombar. Isso é coisa de imaturidade total. Total. Tá? E às vezes nem maturidade só está inserido. Está inserido também uma atitude extremamente maquiavélica e trevosa. Porque espíritos trevosos, espíritos das trevas, estão encarnados aqui. Espíritos das trevas estão encarnados aqui. E qualquer um que trouxer a luz, eles vão responder com fúria. Eles vão fazer de tudo para desmerecer e desacreditar aquela informação de que alguém de luz trouxe. Quando Jesus ia falar para as pessoas... Os espíritos das trevas encarnados naquela época, né, muitos sacerdotes e tudo mais, eles eram intuídos e inspirados pelos seus espíritos obsessores, que eram das trevas, que eram iguais a eles, estavam junto por afinidade, a encostar Jesus contra a parede, arrumar um pretexto para julgá-lo e condená-lo. Arrumar um pretexto para julgar o cara. Podia ser uma bobeirinha, uma besteira. Eles faziam daquela besteirinha como se fosse uma coisa horrível. Para as pessoas. Já viu aquelas reportagens assim, gente? Olha só. Fulano estava dirigindo o seu carro. Aí o repórter dá uma entonação e fala assim: ele atropelou aquela pessoa a 10 km por hora. Aí parece que os 10 km por hora é 150. São isso que esses espíritos trevosos encarnados fazem. Eles fazem de uma coisa pequenininha, eles falam de uma forma como se aquilo fosse uma coisa extremamente perigosa, extremamente grave, e não é. Isso é manipulação, gente. Isso é manipulação. Está manipulando as pessoas. A mídia faz isso. Fulano atropelou o Cicrano a 5 km por hora. Os 5 virou 120. Por causa da entonação que o cara deu nos 5 km por hora. Eu já vi reportagens. Passou por aqui a 60 km por hora. 60, como se 60 km fosse 180. Então, o espírito das trevas, eles são manipuladores, eles são hipnólogos. Eles manipulam. Então, eles fazem de uma coisa pequenininha, de uma besteirinha, eles fazem uma coisa estrondosa e todo mundo cai na manipulação. Então, faziam isso com Jesus. Tentavam arrumar um pretextinho, às vezes uma coisinha que Jesus fez, que não significa nada, é uma besteira, eles pintavam aquela besteirinha como se fosse uma coisa muito grave. E muita gente caía na manipulação, porque eles hipnotizam, eles têm um magnetismo forte, são espíritos das trevas reencarnados, e eles convencem. Aí, um pretexto para julgar e condenar Jesus. Porque não pensem vocês que no mundo de trevas esse tipo de espírito vai ser bem recebido, porque ele não vai ser. Tá? Só a presença dele já vai causar fúria em muitos. Tá? Vocês já viram aquele filme Venom? Já viram Venom? Aquilo dali mostra uma realidade espiritual, muita gente não entendeu. O simbionte, aquela gosma preta, que é de outro planeta, você viu que ele entra na pessoa e a pessoa... É uma subjugação aquilo, gente. É uma subjugação, como se fosse um espírito que entra na pessoa e toma conta dela. O Venom está mostrando isso. Tem uma parte que o Ed Block, que é o repórter, que ele está em cima de um negócio muito alto, assim, não sei onde é que é aquilo, que ele senta aqui assim, aí o Venom sai de dentro dele, aí fica aquela cara falando para ele assim, fala assim, você é um veículo, você é meu instrumento. Olha o que o Venom fala para ele, você é meu instrumento, você é meu veículo. Quer dizer, ali é um processo de subjugação, gente. Era como se fosse um espírito dirigindo o cara. Dirigindo o cara, é igualzinho essas pessoas que se afinizam com espíritos das trevas. Só que o Venom falava na cabeça dele, né? Falava várias coisas na cabeça dele. Para de falar na minha cabeça! Aqui não é assim. Sabe como é que eles fazem? Vem um pensamento na sua cabeça, você acha que é seu. É o espírito que está botando. Faz isso! Faz aquilo! Eu vi o Venom. Pega aquilo! Né? Ele não ouve o Venom falando isso? Pega! Arranca a cabeça dele. Então, aqui é a mesma coisa, só que você não ouve a voz, vem na tua mente, como se fosse seu pensamento, mas é o espírito que está botando, e muitos seguem. Por quê? Porque está em sintonia. Está com afinidade com o espírito. Espírito das trevas. E por que segue a intuição do espírito das trevas que está ali acoplado nele, o simbionte, junto do seu hospedeiro? O hospedeiro é a pessoa. Por que segue? Porque está em afinidade, está em sintonia. Vai lá, pisa no pé dele. Aí a pessoa vai lá e pum, dá um pisão no pé da outra. Está em sintonia, porque se não tivesse em sintonia, não ia pisar no pé da outra. Não ia pisar. Os processos de subjugação, de obsessão que tem aqui, de fascinação, subjugação, né, e outros tipos de obsessão assim mais incrementados, né, com tecnologia, com aparelhos, hipnose, né, e tudo mais, e muitas outras coisas que eu não vou entrar em detalhes agora, muita gente tá sofrendo isso. Muita gente está sofrendo isso. Então, na época de Jesus, isso já existia. Então, aqueles sacerdotes que estavam em sintonia com esses espíritos das trevas, esses espíritos das trevas eles iam aparecendo, tudo já se acoplando, cada um no seu hospedeiro, todo mundo para cima de Jesus. E ninguém ali estava vendo nada. A humanidade que estava ali, as pessoas, não estavam vendo nada. Só que na parte extrafísica, nossa, se abria a visão, é um monte de monstrão se acoplando nos sacerdotes e já pegando eles e já botando intuição e eles falando com Jesus já. E as pessoas não estão vendo nada, gente. E na parte extrafísica está acontecendo tudo isso. É igual filme. É igualzinho filme. Tá? Isso não é conto de fadas, não. Isso não é conto de fadas, não. Isso é realidade. É realidade. Tá? É realidade. Então, gente, o intuito é ajudar. Ajudar as pessoas a evoluírem. E a gente também evolui junto. Né? A gente evolui junto. Né? A gente evolui junto, com certeza, bastante. Eu estou evoluindo bastante. Nossa, eu estou tendo que treinar muito a paciência. Muito. Eu nunca tive que treinar tanto a paciência. Nossa, tem um monte de gente aí na internet que está me ajudando pra caraca a treinar a paciência. Tolerância, compreensão, amor. Nossa, eu nunca treinei tanto a compreensão, nunca treinei tanto a tolerância e tanto o amor como eu estou treinando agora. Tem gente que está fazendo um trabalho maravilhoso para me ajudar a evoluir. Tem gente que está me ajudando muito, que Deus está usando um mal para fazer um bem danado, porque quanto mais eu evoluo, mais vidas eu trago para Deus. E essas pessoas estão me ajudando nisso. Eu quero agradecer essas pessoas. Quero agradecer essas pessoas. Porque eu tô virando um Buda de paciente. Tô virando um Buda. Eu tô adquirindo uma paciência, mano. Uma tolerância. Uma compreensão. Então. Nossa, tá muito bom. Tá muito bom. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Entendeu? É, cada um tem seu jeito, né, gente? Vocês não vão me ver sisudo, todo serião. Não. Tá maluco. Deus é alegria. Eu vou fazer minhas zoeiras, vou fazer minhas brincadeiras, minhas vozinhas engraçadas com os bichinhos. Quem viu eu falando com os bichinhos lá fora antes de eu entrar? Alguém viu como é que eu falei com eles? Que eu falei com os cachorrinhos? Como é que eu falei com eles? A vozinha que eu fiz pra eles? Faço minhas zoeiras, minhas brincadeiras, né, Marlon? Não faço? Tem que ter alegria, gente. Tem que ter felicidade. Ainda mais quando você está fazendo a vontade de Deus. Quando você está seguindo o planejamento encarnatório que programaram para você. Aí que tu tem que estar felizão. Tem que estar rindo à toa. Tem que estar pulando na rua. Tem que estar brincando com todo mundo. Dando susto nos outros brincando. Entendeu? É assim que a gente tem que ser, gente. O tempo aqui é muito curto. Essa encarnação é muito curtinha. Tá? Tem seres extraterrestres que vivem 300 anos, 400. O corpo físico deles dura 400 anos. E os Anunnakis? O corpo físico deles dura milênios. O corpo físico deles, físico, dura milênios. Então, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos de vida não é nada. Daqui a pouco está acabando. Então, ficar se importando com besteira daqui é bobeira. É bobeira. Entendeu? Eu não me importo com a opinião do homem desse planeta aqui. Está muito distante da realidade. Eu me importo com o que Deus pensa. Esse eu me importo. Eu me importo com o que Jesus Cristo pensa. Com esse aí eu me importo. Eu me importo com o que Miguel pensa. Esses aí eu me importo. Esses aí. Agora, a humanidade daqui, os homens daqui da Terra, desse planeta daqui, tá maluco. Bater palma para maluco dançar? Totalmente distantes da realidade do espírito e totalmente distantes de Deus. Vai se importar com opiniões ignorantes, doutrinárias, ortodoxas? Ortodoxia é coisa de humanidade primitiva. Ortodoxia é coisa de seres humanos totalmente primitivos, tá? Sem visão de espiritualidade nenhuma. Então, o intuito aqui é ajudar as pessoas, porque muita gente está gostando, muita gente está crescendo. Eu vi um comentário de um rapaz, e o rapaz ele falou: caramba, cara, o rapaz escreveu, né, um textão lá que eu esqueci o nome dele. Ele falou que largou os vícios das drogas. O outro falou que largou o vício do cigarro. É isso aí que eu gosto de ver. Isso aí que é legal. Entendeu? Isso aí que é legal. Vendo os vídeos da plataforma. Não só os meus, os que eu gravo ou sozinho assim, ou canalizado, mas dos outros também, da Daniela, do Sérgio, Eu tá? mesmo mudei, né? Eu sou a prova É. viva, né? Ele mesmo mudou com os vídeos da plataforma, o Sérgio. Hoje é médium aqui da casa. Ele mudou com os vídeos da plataforma. Aí eu digo para vocês, não tá fazendo efeito? Vocês sabem como é que era a vida que ele levava? Ele largou tudo. Tá? E não se arrepende. É, pois é, tinha que ser feito, né? Tinha que fazer, qual o problema? Tinha que fazer. Às vezes estava até na programação encarnatória. Sim, com certeza. Entendeu? Deus vai lá, o espiritual vai lá, tira tua lembrança toda, deixa só um resquíciozinho e te solta. Que nem pinto no lixo, para tu fazer o que tu quiser no mundo. Depois Depois ele chama. vai lá e chama e te aciona a lembrança. Aí tu não tem como negar. tá? E por isso que são importantes esses instrumentos que se dedicam a acordar o próximo. Sim, porque eles já vêm prontos. Esse tipo de espírito, por exemplo, igual do Sérgio, vocês sabiam que ele já foi iniciado lá no plano espiritual? Sabiam disso não? Já foi iniciado no plano espiritual, teve um treinamento antes de vir para cá. Eu tive, Sabrina teve, a Sônia teve e outros médios aqui também tiveram. Todos foram iniciados no plano espiritual. Isso existe não só aqui, como existe em várias outras casas. Tem muita gente aí que já foi iniciada lá. Tá? Vem para o esquecimento, depois, né? A espiritualidade faz tudo perfeito, gente. Vai botar no teu caminho na hora certa. Pode ser de nascença ou pode ser em determinado momento da vida. E eles vão acionar um negocinho lá que vai fazer você não vai conseguir negar, você vai aceitar. E quando você insistir em permanecer perdendo tempo no mal, você será substituído, você volta para o fim da fila, você perdeu a oportunidade. Não vai deixar de acontecer o que deve acontecer porque você não teve a coragem de mudar, né, de se transformar, e, porque é um pré-requisito, não tem como você servir à luz com hábitos inferiores. É, agora tem uma ou outra programação que se você tiver que fazer aquilo de qualquer jeito, a espiritualidade vai movimentar para você fazer, de uma forma ou de outra. Tá? Existem umas exceções, tá, que você tem que fazer. Tá? Você tem que fazer. Tá? Então, é bom a gente bater esse tipo de papo, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais a gente, porque toda hora chega lá. Aí tá lá no Mago Cripto, aí já tô incorporado, sou cripto, já começa a falar, então ninguém me conhece. Sou chucaveiro, começa a falar, ninguém me conhece. Então de vez em quando a gente tem que bater esses papos pra vocês verem como é que eu sou, tá? Vocês têm que ver como é que eu sou, tá? Como é que é o meu jeito. Não vai ser igual de Chico, tá? Tira esse sistema de crenças de vocês, que tem que ser igual Chico Xavier. Não existe isso. Chico Xavier é um, eu sou outro. E aí? Tá bom? Chico é um, eu sou outro. Tira esse sistema de crenças de que tem que ser todo mundo igual ao Chico Xavier. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Fala aí. Posso falar? É que tu falou de relação aos vídeos, né? Ah. O vídeo é realmente muito bom, porque a gente... Legal, sim. Mas eu gostei muito do vídeo que o Maicon incorporou, o Pai Antero. Sim, o Pai Antero do Maicon. Maneiro, muito legal. Nossa, que alegria. Sim. Pai Antero, do Maicon, viu? A moça tá dizendo aqui que gostou do Pai Antero incorporado no Maicon. Entendeu? É isso aí. Tu vê que cada médium vai conquistando as pessoas, entendeu? Tem gente, por exemplo, tem um público que se amarra na Sônia. Tem um público que se amarra na Sabrina. Tem um público que... Mariazinha. Tem um público que se amarra no Maicon. Então, tu vê que todo mundo faz o trabalho e alcança as vidas. Não é só o Pedro, são todos, gente. Todos nós aqui somos iguais, eu não sou melhor do que ninguém. Pai Antero é diferente. É. Então, e eu percebi que ele tem uma afinidade com o Maicon, por isso também fica mais fácil para ele trazer a mensagem. Isso, pela personalidade. Isso. Ele tem uma afinidade. Entendeu? Isso é maneiríssimo, isso é muito legal. Entendeu? Então, o intuito é esse. Por exemplo, você viu o que o José Grosso falou através do Sérgio? Que ele tem uma oratória boa? Ele tem. Então, os espíritos, eles usam... Se o médium tem uma oratória legal, fala bem, os espíritos usam isso. Agora, se for um médium muito tímido, muito caladão, fica difícil para o espírito falar, porque a incorporação é consciente. O cara é caladão, tímido, não fala nada. Como é que o espírito vai vir e vai sair falando que nem hoje? Não vai, gente. Entendeu? Então o cara aqui é comunicativo, o espírito vai incorporar nele, vai canalizar nele, vai sair falando. Porque o cara é comunicativo. E eu também sou. Eu sempre fui muito comunicativo, sempre falei com todo mundo. Entendeu? Quando eu saía, ia para as noitadas, nossa, eu viajava sozinho, gente. Eu sabia que lá eu não ia ficar sozinho, eu fazia amizade com todo mundo. Eu chegava na noitada, começava a falar com todo mundo, fazia amizade com um monte de gente. Quando ninguém queria sair, e eu queria sair, eu falei, eu não vou deixar de sair porque os outros não querem sair. Eu me arrumava e saía para a festa. Chegava lá, eu fazia amizade com um monte de gente. Eu nunca ficava sozinho. Nunca. Você tratar as pessoas bem, com carisma, com sorriso. Sorriso no rosto. Sorriso abre um monte de porta. Abre um sorrisão, tu ganha todo mundo. Tá? Sorriso, tu ganha muita gente. Vai falar, carisma. Poxa, e aí, legal, não sei o que e tal. Pô, bebe aqui comigo e tal. É assim. Quando eu via, tava todo mundo ali. fazer amizade com um monte de gente. E o que eu queria dizer... É só tratar as pessoas bem, com amor, com respeito, as pessoas vão gostar de você, pô. Vão gostar de você. E o que eu queria dizer é que, assim, parte dessa iniciativa, mas aí atinge vocês. Vocês mudam, transformam suas vidas. Vocês começam a impactar o derredor. Então, assim, começa a expandir de uma tal forma... Então, assim, nós temos a iniciativa de nos dedicarmos a isso, mas aí alcançamos cada um de vocês. E aí vocês mudam as suas vidas. E aí isso chama atenção, porque muda para melhor, né? E quando muda para melhor, atrai atenção, porque tem muita gente também querendo mudar para melhor. Então vai contaminando positivamente, né, influenciando para a mudança, para a reforma íntima, por exemplo, que a gente nem tem ideia do quanto que isso se espalha. Sim. Sim, é isso aí. Entendeu, gente? Então é necessário que as pessoas entendam isso, porque as pessoas criam muito sistema de crença. Quando vê um médium agindo de uma forma, a pessoa fala assim: ai, Chico não agiria dessa forma. Gente, isso é sistema de crenças que todo mundo pintou, que todo médium tem que ser igual a Chico. Isso não existe. Pelo amor de Deus, isso não existe, gente. Não existe. Tá? Não existe isso. Tá? Um espírito evoluidíssimo, muito mais evoluído do que Chico, pode encarnar aqui no ano de 2025, no ano de 2030, no ano de 2050, ele está com 20 anos e ele pode ser um garotão. E é muito mais evoluído que Chico, pode ser um surfista. Pode ser um garotão, um marombeiro. Por que não, gente? Por que não? Por que que tem que ser igual a ele? Isso é sistema de crença. Vamos tirar isso. Por que que tem que ser igual ao Divaldo? Divaldo é Divaldo, ele tem o jeito dele. Ele tem um jeito dele, tá? O importante é o que está sendo dito, é a intenção, o amor que está sendo emanado, tá? Porque, por exemplo, eu não precisaria estar aqui, e eu estou aqui por amor, porque eu quero. Eu não precisaria estar. E eu estou aqui. O Sérgio não precisava estar. E nós estamos aqui. Tá? Então, para a espiritualidade dar uma orientação de nós abrirmos um canal no YouTube, é porque daqui pode sair frutos. Já está saindo, né? Está saindo frutos, né? Porque nós não temos 123 mil inscritos à toa. Eu sei que tem gente aí que tem 20 milhões de inscritos. Mas vai ver qual é o assunto. É o que a maioria da humanidade gosta. Sacanagem. Sacanagem. Entendeu? Agora, falar de assuntos espirituais para fazer reforma íntima, para melhorar, são poucos os que querem. Então, dificilmente nós teremos 20 milhões de inscritos, porque a maioria da humanidade daqui do planeta não quer isso. Não quer isso. Quer outro tipo de coisa. Tá? Então, 123 mil inscritos num canal que surgiu agora tem pouco tempo, pouquíssimos anos, sei lá, uns 3, 4 anos de canal, sei lá quanto tem. Tá? 123 mil inscritos. E não é só a quantidade de inscritos, porque tem gente que tem 1 milhão de inscritos, mas tem pouca visualização. Nós temos 123 mil, nossos vídeos têm bastante visualização. Tem vídeo nosso com 200 mil visualizações. Então, o que que acontece? Está dando frutos. Para dar isso tudo de visualização, de inscrito, é porque muita gente está vendo e está gostando. Está dando certo, pô. Está dando certo. Tá? Então, a espiritualidade não dá ponto sem nó. A espiritualidade é perfeita em tudo que ela faz. Ela sabia que ia dar certo. Ela sabia que ia dar certo, está dando. E a espiritualidade faz acontecer umas coisas porque a espiritualidade sabe qual será a reação daquela humanidade com relação àquelas coisas que a espiritualidade vai fazer. O que que ela fez? Ela fez acontecer umas coisas aqui que a humanidade respondeu com o quê? Com fúria. Mas é exatamente no caos que alcança todo mundo. A espiritualidade fez tudo perfeito. Que a espiritualidade sabia como que as pessoas iriam reagir depois de algumas incorporações aqui, umas canalizações. A espiritualidade sabia como é que as pessoas iam reagir com relação a algumas canalizações e incorporações que aconteceram aqui. Porque no meio de todo esse caos, ela resgata. Aí muita gente mostrou quem é de verdade e depois ouviu o que precisava ouvir de verdade e vai continuar ouvindo mais. Vai continuar ouvindo mais. Tá? Porque nós viemos para isso. Tá? Eu e o Sérgio, nós somos profetas de concerto. Mas não precisa ser perfeito para ser profeta de concerto. Tá? Mas tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Tá? Se eu pensar em fazer uma besteirinha, já vem um incômodo aqui no coração. Ó. um negócio aqui, ó. Não é espírito que me fala, não. Eu sinto um negócio aqui, já vem direto do pai logo e dá aquele negócio. Ele não me impede, mas ele faz eu sentir. E aí eu não consigo fazer. Entendeu? Então, deu certo. Deu certo. Fizeram queimar os livros de Kardec. Deu certo. Propagou. Crucificaram Jesus. Deu certo. Propagou. Colocaram o Chico à prova. Pinga fogo. Isso. Colocaram o Chico à prova. Foi a maior tentativa de... Ou vocês acham que aquilo ali foi feito tudo no amorzinho? Tudo no amorzinho. Colocar o Chico para conversar com um pastor evangélico. Evangélico aceita a reencarnação? O pessoal queria ver briga. Queria ver discussão. Você acha que o Chico não sabia disso? Todo mundo falando bonito. Não, mas eu quero falar com o Chico. Que você, caro amigo, ilustre irmão. Aquelas palavras bonitas e tal. Mas não aceita nada. Queria desmascarar. Pois é, exatamente. Desmascarar de uma forma bonita. Falando educadamente. Falando palavras belas. Com português lindo. Uma oratória linda. Desmascarar. O espírito das trevas, ele gosta de desmascarar assim. Ele não desmascara já brigando, ofendendo, não. Não, ele desmascara na classe, tratando bem. Ilustre irmão, caro senhor Chico Xavier. E fala bonito, de forma fraterna. Aí o Chico fala, nossa, eu gostei muito do... Aí o Chico entra no jogo, você acha que ele é bobo? Eu gostei muito do jeito do irmão falar dessa forma fraterna e linda. É assim que a gente gosta, nós estamos unidos, não sei o quê. Gente... É coisa daqui, desse planeta. É coisa daqui. Humanidade primitiva, inferior. Tá? Porque quem já está próximo de Deus, quem já conhece Deus, não existe esse tipo de coisa, esse tipo de confronto. Tá? Que, na verdade, querendo uma briga de uma forma floreada, bonita, educada e com palavras bonitas. Não tem isso. Todo mundo se entende. Porque a verdade é uma só. E quem já está próximo de Deus, não existe um que tem uma convicção e outra. Todo mundo ali está vibrando em uníssono. Todo mundo pensa parecido, todo mundo pensa igual. Não tem divergência de opinião, porque já estão próximos de Deus, já sabe como é que funciona tudo, então todo mundo pensa igual. Não tem essas convicções. Briga. Isso é coisa de humanidade inferior, menos adiantada, primitiva, atrasada. Você acha que no mundo celestial tem isso? Todo mundo ali pensa igual. Por quê? Que já estão próximo de Deus, já sabe que a verdade é uma só, todo mundo sabe que a verdade é essa, vamos viver em fraternidade e amor de verdade. Que isso não tem aqui na Terra. Não tem. Isso não tem aqui. Tá? Não se iludam. Não se iludam com espiritualistas por aí que fala de fraternidade. Tá? Porque aconteceram coisas aqui na casa que muitos espiritualistas esqueceram totalmente da fraternidade pelas suas atitudes. Fraternidade foi pro lixo, foi pro ralo. Você vê que a fraternidade só é falada. Ela não é colocada em prática. Mas tá? É o que foi trazido hoje. Não tem humildade. Nada pode acontecer que chame mais a atenção ou seja mais... venha pela espiritualidade de uma forma a chamar mais a atenção, transformar mais vidas. Tem que ser pelas mãos deles. Não pode vir de outra forma, porque daí é o ego, né? Aí é um orgulho. Mas a gente, todos nós aqui, nós amamos todos. Mesmo que as pessoas, alguém pode não compreender isso. Tá? Nós amamos todos. Tá? Eu, pelo menos, não consigo sentir ódio de ninguém. Não consigo. Eu posso ficar chateado, entristecido, mas sentir ódio da pessoa, não consigo. Não estou sendo modesto, eu estou falando a verdade. Eu, Pedro, não consigo sentir ódio. Eu não consigo. Muito pelo contrário, mas não vou deixar de falar as verdades, tá? Não vou deixar de falar as verdades, mesmo amando, eu vou falar as verdades, tá? Mas não sou dono da verdade, tô aprendendo, tô evoluindo, tô crescendo, mas nós estamos no momento em que nós todos podemos expressar as nossas opiniões, sem agredir. Expressar opinião não é agredir. Não é ser maledicente, não é julgar. Tem uma diferença grande nisso aí. tá? Porque muita gente está dizendo que está expressando opinião, mas não está, não. Está expressando opinião, está julgando, está escarnecendo, está zombando, está sendo maledicente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Então o intuito aqui, gente, é ajudar a humanidade a evoluir, as pessoas evoluírem, crescerem, largar os vícios, largar as paixões, tirar as paixões. Nós também estamos fazendo isso, tirando as nossas paixões. Nós crescemos juntos. A gente cresce junto, tá? A gente está crescendo junto, porque nós não atingimos angelitude ainda. Não atingimos perfeição. Não tem nenhum Arcanjo Miguel aqui, tá? Não tem nenhum Ananael aqui, tá? Se tivesse, nós não teríamos nem como entrar nesse corpo aqui, tá? Nós ainda temos corpo astral, tá? Nós ainda encarnamos, temos muito que aprender, estamos crescendo, estamos evoluindo, tá? Então, a espiritualidade mesmo fala, quem vai instruir as pessoas são as próprias pessoas, não são eles. Eles vão ajudar. Quem vai ajudar as pessoas são os enviados. São pessoas ajudando pessoas. Todo mundo cresce junto, tá? Então é isso, gente. É um bate-papo nosso, só apenas um bate-papo. Não precisa concordar com tudo que eu falei. Não precisa. Eu também não vou entrar em fúria se você não concordar. Não vou entrar em fúria. Se não quiser... Não, a verdade que eu falo não é absoluta. Não é absoluta. Eu posso errar, posso estar errado. Algumas coisas que eu falei aqui pode estar errado. Tá? Pode estar errado. Não é a verdade absoluta. Tá? O que eu falo não pode se constituir lei, não pode, porque a minha opinião pode mudar daqui a um tempo. Uma opinião que eu expressei agora, daqui a 10 anos, pode ser totalmente diferente. Eu posso falar, gente, aquela opinião que eu dei há 10 anos atrás, tira, agora eu estou pensando de uma forma diferente. Tá? Então isso pode acontecer também. Essas coisas que eu falei, a minha opinião hoje, em 2023, mas em 2030, 2040, eu posso mudar de opinião. Tá? Então, a minha opinião agora é essa. E vocês não precisam seguir. Tá? Não precisa seguir o que eu estou falando. E não precisa concordar também. Tá? É só uma troca de ideias. E se você não concordar, eu não vou te odiar por causa disso. Eu vou continuar te amando e sendo seu irmão, filho de Deus, que nem você. Tá? Não tem problema nenhum. Tá bom, gente? É só um bate-papo para a gente se conhecer um pouco melhor. Tá? Então, é isso.